Panorama Agrícola para 1º de setembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, estamos abrindo o programa de 1º de setembro, quarta-feira, noite de lua minguante. Este é o Panorama Agrícola, o ditado de hoje é: sem cultivo, nada pode ser produtivo. Confira no programa de hoje, na dica de Simone Barrin, deixe a carne macia e suculenta. E na entrevista especial sobre a história e a expansão do vinho Goethe, agora registrada em livro. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para que a carne fique macia e suculenta na hora de fritar ou refogar, utilize a frigideira bem quente. Isso faz com que a carne não perca a umidade. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje Sérgio Maestrelli, extensionista da EPAGRE em Uruçanga, e o vitivinicultor Renato Damian, que é presidente da Associação Proguete em Uruçanga. Primeiro, gostaria de dizer que é uma satisfação tê-los aqui conosco. E dando início à entrevista, para que o ouvinte possa se situar, começando pelo senhor Renato Damian, da Associação Proguete. O que é a Associação Proguete, qual o objetivo, o que ela faz, Renato Damian? A Associação Proguete ela visa a união dos vitivinicultores da região de Uruçanga, e visa também a valorização do produto e que se torne conhecido nacionalmente e internacionalmente. Ela nasceu em 2005. A gente, desde 2005, temos parceiros de peso, tipo a EPAGRE, a Universidade Federal e as prefeituras dos vales e também o SEBRAE. E hoje nós conseguimos dar o último passo da indicação geográfica, que foi a entrega de todos os processos de levantamento dos vales da uva Goethe, de climatologia, de território, de solo, de botânica, e foi entregue ao INPI, que é o último processo que vai averiguar, vendo se concede essa indicação geográfica para a região de Uruçanga. Essa indicação geográfica ela é importante porque vai gerar uma credibilidade ao consumidor que está distante aos vales. Porque para ser concedido esse selo, a necessidade de o vinho, seja a marca que for, da uva Goethe, é passar por uma banca de degustação e um caderno de normas. Então o consumidor que adquire o produto com esse selo, ele tem a certeza que está tomando e comprando um vinho de boa qualidade. Qual é a característica dessa uva Goethe e desse vinho produzido a partir dessa uva? A uva Goethe ela foi desenvolvida nos idos de 1860 nos Estados Unidos por Roger, quando houve o problema da filoxera na Europa, onde ela tem 87% de uva europeia e um pezinho na América de uva americana, que dá resistência ao míldio, uma série de resistência à doença. Ela veio para Uruçanga com um imigrante italiano, ali se adaptou muito bem, onde conquistou diversos prêmios nos idos ali de 29 até 1960, ela era cultivada. Outras variedades a substituir, mas hoje com a globalização, onde a gente vê a busca de cada país com a sua uva emblemática, não poderia ser diferente Uruçanga com a uva Goethe, o qual adquiriu diversos prêmios no passado. Portanto, a gente tem a certeza que o projeto é um projeto bem fundamentado. Para o ouvinte poder degustar esse vinho, qual é o sabor desse vinho, seu Renato Damião? Bem, é uma uva que, onde ela tem uma incidência maior de sol, ela adquire uma coloração rosada. Nas baixadas é uma uva amarelada, esverdeada, amarelo, quando está madura. Ela possui uma característica própria de aroma, puxando fruta, dependendo do período do envelhecimento, ela vai evoluindo, adquirindo aromas diferentes. E o final dela não foge o mel, puxando sempre o mel. É um produto muito agradável, que agrada, porque um vinho branco ele tem que ser frutado e floral, sem sombra de dúvida. E isso é a conquista que ele faz ao consumidor. Renato Damião, presidente da Associação Proguete de Uruçanga. Imagino que toda essa história esteja no livro que o Sérgio Maestrelli está lançando pela Ipagre, chamado Do Parreiral à Taça, o Vinho Através da História. É isso, Maestrelli? É isso, Mauro. É uma satisfação, como extensionista rural da Ipagre, estar aqui falando a todos os ouvintes do Panorama Agrícola. No início de agosto, durante a abertura de um dos maiores eventos turísticos e culturais do sul catarinense, que é a 13ª Festa do Vinho de Uruçanga, Nós da Ipagre, juntamente com a Associação Proguete, tivemos a satisfação de lançar esse livro, Do Parreiral à Taça, O Vinho Através da História, que trata-se de uma publicação que reuniu 3 anos de pesquisa. São 30 capítulos, mais de 300 páginas, mais de 300 fotos, ricamente ilustrado. E trata-se de uma publicação voltada para os habitantes dos vales da Uva Guete, né, dos municípios de Uruçanga, Pedras Grandes, Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Içara e Nova Veneza, que é a área geográfica da uva e do vinho Guete. E o livro praticamente se traduz numa viagem de 7 mil anos. Nós começamos falando do vinho na pré-história, vamos para o Oriente Médio, viajamos para a Grécia, para o Império Romano, percorremos toda a Europa, embarcamos nos navios com os imigrantes italianos e com as mudas de parreira, chegamos aqui em Santa Catarina, nos dirigimos para o sul, e tem capítulos importantes que trata de toda a história da uva brotando em solo no sul do estado, em Uruçanga, e do vinho jorrando em terras uruçanguenses. Então tem todo um apanhado histórico, cultural, da história da uva e do vinho, das cantinas que fizeram com que o vinho Guete se tornasse um vinho bastante conhecido no século passado. E agora a nossa missão da Associação Proguete, da Ipagre, da FAPESC, do SEBRAE, das prefeituras envolvidas, da Universidade Federal de Santa Catarina, fazer com que o vinho Guete ressurja na mesa de todos os catarinenses e brasileiros. Foi um vinho com muita fama no passado, ele conquistou prêmios de medalha de ouro em exposições internacionais, como a de Nova York, em 1939, e era um vinho que tem sua história também, além das cantinas dos produtores do sul catarinense, tem a sua história na antiga estação de enologia, que hoje é a estação experimental da Ipagre, porque o vinho Guete e a estação experimental da Ipagre do Uruçanga, a história se confunde, e era uma estação que foi construída na época do governo Getúlio Vargas, e o vinho Guete, né, para os ouvintes terem conhecimento, era o vinho oficial servido pelo governo Getúlio Vargas nas missões diplomáticas no Palácio do Catete, que a gente dispõe de documentos, e inclusive nas recepções diplomáticas do Copacabana Palace, que ainda hoje é uma referência na hotelaria nacional. Obrigado a Sérgio Maestrelli, extensionista rural da Ipagre em Uruçanga. Uma outra questão ao seu Renato Damião, presidente da Associação Proguete. O ouvinte deve estar se perguntando sobre a distribuição desse vinho Guete. Onde encontrá-lo em Santa Catarina? Bom, atualmente, para se tomar o vinho Guete, eu diria vá visitar o Uruçanga, né? Que lá tem diversas vinícolas, estamos se preparando e está impulsionando esse trabalho para o turismo. Evidentemente, existem algumas redes de supermercados dentro de Santa Catarina que possuem o vinho Guete, né? É um trabalho que está sendo desenvolvido agora, comercialmente é outro passo, né? Mas evidentemente é uma tipicidade única, né? Não existe outro vinho com essas características próprias. Eu chamo a atenção do ouvinte que vale a pena experimentar esse vinho. Tá bom. Que possamos ir a Uruçanga degustar o vinho Goethe. Vinho frutado, sabor... Frutado, floral. Floral. E no final, no retrogosto, gosto de mel para coroar. Ele é único e é típico, por isso que é típico. Perfeitamente. Agradecemos então a presença aqui nos estúdios da Ipagre, do presidente da Associação Proguete, Renato Damian, e do extensionista Sérgio Maestrelli, falando sobre o vinho Goethe. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.